Ficheiro 41, página 403, capítulo 30, o encontro. Durante a viagem ao norte, rumo a Ardbroath, o principal entretenimento foi observar as turras entre Jamie e o jovem Ian. Sabia por experiência própria que a teimosia era uma das componentes fundamentais do caráter dos Fraser. Ao que parecia, os Murray não lhes ficavam atrás, a menos que predominassem os genes Fraser. Essa luta entre os dois prolongou-se por bastante tempo até chegarmos a Arbroath, ao anoitecer do quarto dia. Aí descobrimos que a pousada onde Jamie pensava deixar-me com Ian já não existia. Só restava um muro meio destruído e uma das vigas chamuscada. Para além disso, o lugar estava deserto em vários quilómetros ao redor. Jamie ficou em silêncio contemplando o monte de pedras. Era óbvio que não nos podia deixar naquele lugar lamacento e deserto. O miúdo teve a prudência de ficar em silêncio, ainda que a sua estrutura franzina vibrasse de ansiedade. Está bem, disse Jamie por fim resignado. Podem vir, mas só até à borda da falésia. Entendido, Ian? E cuida da tua tia. Entendido, tio Jamie, respondeu o jovem Ian com falsa bravura. Mas captei o olhar irónico de Jamie e compreendi que, se Ian devia cuidar da sua tia, a tia também devia cuidar de Ian. Dissimulei um sorriso com um gesto de acanhamento. O resto dos homens chegou a tempo ao lugar do encontro, logo depois de escurecer. Entre eles encontrava-se uma silhueta inconfundível. Como condutor de uma grande carreta puxada por mulas, vinha Fergus junto a uma figura pequena, que só podia ser o Sr. Willoughby, que eu não via desde que ele disparara sobre o homem misterioso nas escadas do bordel. Espero que esta noite não venha armado, murmurei a Jamie. Quem? Perguntou perscrutando na penumbra. Ah, o chinês? Não, ninguém está armado. Antes que eu pudesse perguntar porquê, ele adiantou-se para ajudar a colocar a carreta na posição certa, apontada para a fuga. O jovem Ian avançou com passos decididos. Eu segui-o, atenta à minha missão de custódia. O Sr. Willoughby pôs-se na ponta dos pés para tirar da parte traseira da carreta uma lanterna de aspecto bizarro, coberta por cima por uma peça de metal perfurado e com os lados também em metal. É uma lanterna de sinalização? Perguntei fascinada. Exatamente, confirmou o rapaz com ar de importância. Tem de se manter os lados tapados para que se veja o sinal do mar. Deixe ver, eu encarrego-me disso. Conheço o sinal. O Sr. Willoughby limitou-se a menear a cabeça, pondo a lanterna fora do alcance do rapaz. Alto demais, jovem demais, declarou. É o que diz de Sammy. O quê? O jovem Ian estava indignado. O que significa isso de alto demais e jovem demais, seu pedaço de... Significa, esclareceu uma voz serena nas nossas costas, que quem assegura será um alvo fácil se tivermos visitas. O Sr. Willoughby tem a gentileza de assumir o risco, porque é o mais baixo de todos. Tu és demasiado alto, pequeno Ian, e demasiado jovem para não perceberes o perigo. Não estorves, por favor. O Sr. Willoughby abriu a lanterna. Ouviu-se um estalido agudo que se repetiu umas vezes e distingui o faiscar de uma pedra. Aquele lado da costa era pedregoso e selvagem, como quase todo o litoral da Escócia. Perguntei como e onde poderia ancorar o barco francês, já que não havia uma enseada natural. Outra silhueta negra ergueu-se subitamente ao meu lado. Tudo preparado, senhor, disse em voz baixa. Lá em cima, nas rochas. Ótimo, Joey. Um súbito fulgor iluminou o perfil de Jamie, concentrado no pavio recém-aceso, contendo fogo, para que a chama crescesse e se estabilizasse. Logo fechou suavemente o lado metálico, soltando um suspiro. Bom, repetiu levantando-se. Perscrutou a costa sul, observando as estrelas. São quase 9 horas, não tardarão. Lembra-te, Joey, que ninguém se mova até que eu dê a ordem. Entendido? Sim, senhor. Certifica-te disso, insistiu Jamie. Repete-o a todos, que ninguém se mova até que eu assim o ordene. Sim, senhor, repetiu Joey, desta vez com mais respeito. E desapareceu na noite sem fazer ruído. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, com uma voz quase inaudível, sobre o rumor das ondas. Jamie abanou a cabeça. O que dissera a Ian era verdade. A sua própria silhueta destacava-se nitidamente contra o céu pálido. Não sei. Hesitou por um momento. Assassinar. Sente-se alguma coisa? Inspirei fundo, surpreendida. Nada de estranho, que eu saiba. Porquê? Os ombros da sua silhueta ergueram-se e voltaram a descer. Agora não, mas por um momento podia jurar que senti o cheiro a pólvora. Eu não sinto nada, entrepôs o sobrinho com a voz alterada pela emoção. Apressou-se a pigarrear assustado. O Willie McLeod e o Alec Hayes passaram revista ali junto às pedras. Não encontraram sinais da polícia. Melhor assim. A voz de Jamie, suave e intranquila. Agarrou o jovem Ian por um ombro. Agora encarrega-te da tua tia, Ian. Vão os dois por essas matas de tojos e mantenham-se bem longe da carroça. Se acontecer alguma coisa, Ian, levas a tua tia diretamente para casa, para Lallybroch, de imediato. Mas, protestei. Tio, disse o jovem Ian, obedeçam, ordenou Jamie em tom severo. Voltou-nos as costas, dando a discussão por encerrada. O jovem Ian permaneceu contrariado, mas fez o que lhe fora ordenado. Instalámo-nos numa pequena colina, onde pudéssemos ter uma escapatória em direção ao mar. Daqui vê-se a água, sussurrou desnecessariamente. Semicerrei os olhos, tentando localizar o Sr. Willoughby e a sua lanterna, mas não vi luz alguma. Presumi que a estivesse a ocultar com o próprio corpo. De repente, o jovem Ian ficou rígido. Vem aí alguém, sussurrou. Rápido, esconda-se atrás de mim. E plantou-se intrepidamente à minha frente, colocando uma mão debaixo da camisa para sacar de uma pistola. Apesar da escuridão, vi um vago refulgir no cano da arma. Não dispares, por Deus, sussurrei-lhe, sem me atrever a segurá-lo ou a tocá-lo, com medo de que disparasse. Agradecia que obedecesses à tua tia, Ian, respondeu a suave e irónica voz de Jamie, mais abaixo na encosta. Não quero ficar sem cabeça. Ian baixou a pistola, encolhendo os ombros com um suspiro, que podia ser de alívio ou de decepção. Os tojos estremeceram. Poucos instantes depois, Jamie estava ao nosso lado arrancando urtigas da manga. Não te disseram que não devias vir armado? Jamie falava com calma. Apontar uma arma a um funcionário da alfândega real é um delito punido com a forca, explicou-me. Nenhum dos homens está armado, nem sequer com uma faca de pescador. Têm de se defender a golpes de mãos nuas. Bem, o Fergus disse que não me enforcariam, pois ainda não tenho barba, explicou Ian, incomodado. Apenas me deportariam. Jamie bufou com os dentes cerrados, num gesto de exasperação. Claro, imagino que para a tua mãe fosse um grande prazer saber que te deportaram para as colónias. No caso do Fergus, ter razão. Estendeu a mão. Dá-me isso, seu tolo. E rodou a pistola nas mãos. Onde arranjaste? Está carregada. Bem me parecia ter sentido o cheiro a pólvora. Tens sorte por não ter rebentado com os tomates por acidente, ao trazer a pistola carregada no cós das calças. Antes que o jovem Ian pudesse responder, vislumbrou-se um sinal no mar. Olhem, o barco francês era pouco mais do que uma mancha sobre a água. Jamie não prestava atenção. Olhava para baixo. Seguindo a direção dos seus olhos, distinguia um pequeno ponto luminoso. O Sr. Willoughby, com a lanterna. Houve um breve lampejo de luz que cintilou nas rochas molhadas antes de desaparecer. A mão de Ian estava tensa no meu braço. Esperámos 30 segundos, contendo a respiração. Outro lampejo iluminou a espuma. O que era aquilo? Perguntei. O quê? Jamie olhava agora o barco. Na costa, quando se acendeu a luz, pareceu-me ver algo meio enterrado na areia. Parecia... Produziu-se um terceiro lampejo. Um momento depois, a embarcação acendeu uma luz em resposta. Uma lanterna azul, um vulto misterioso pendurado no mastro grande que se duplicava sobre a água escura. A maré está a subir, sussurrou-me Jamie ao ouvido. As boias flutuam. A corrente irá trazer a mercadoria até à costa em poucos minutos. Isso resolvia o problema da ancoragem. Não era necessário amarrar o barco. Mas como se efetuaria o pagamento? Antes de formular a pergunta, ouvi um grito inesperado. Embaixo estalou um verdadeiro inferno. De imediato, Jamie abriu caminho por entre as matas de tojos, seguido de perto por mim e por Ian. Era pouco o que se podia ver com clareza, mas na praia reinava o caos. Havia silhuetas escuras revoloteando sobre a areia, acompanhadas de gritos. Distingui as palavras alto em nome do rei, que me congelaram o sangue. A polícia! O jovem Ian também o ouvira. Jamie soltou um impropério em gaélico. E logo lançou a cabeça para trás e gritou a sua voz ecoando com nitidez pela praia. Eirich Ilean, berrou. Suas ambearraquisteis. A seguir voltou-se para nós. Saiam daqui. Da praia irrompeu um grito agudo que se impôs aos outros sons. É o Willoughby, exclamou Ian. Apanharam-no. Sem prestar atenção a Jamie, que nos ordenara que fugíssemos, avançámos, ambos, para espreitar por entre os arbustos. Havia figuras escuras cambaleando e lutando por entre o sargaço. O brilho difuso da lanterna bastava para mostrar os vultos em confronto. O mais pequeno esperneava desesperadamente enquanto maniatavam. Irei buscá-lo. Ian lançou-se para diante. Mas Jamie segurou-o pela gola da camisa. Faz o que eu te disse. Leva a minha esposa para onde não corra perigo. O jovem Ian voltou-se para mim, ofegante. Mas eu não fazia tenção de ir a parte nenhuma. Finquei os pés no chão, resistindo aos puxões. Jamie, sem que dessemos por isso, correu para longe da encosta escarpada e deteve-se a alguns metros. Vi claramente a sua figura recortada contra o céu. Depois cravou um joelho em terra para firmar a pistola no antebraço, apontando para baixo. O ruído do disparo perdeu-se no meio do tumulto. Não obstante, o resultado foi assombroso. A lanterna estalou com uma chuva de azeite ardente, escurecendo subitamente a praia e calando os gritos. Uns segundos depois, o silêncio quebrou-se com um uivo de dor e indignação. Os meus olhos, momentaneamente cegos pelo lampejo da lanterna, adaptaram-se rapidamente. Então vi outro brilho. A luz de várias pequenas chamas que pareciam subir e baixar erraticamente. Surgiam da manga de um homem que saltava, gritando e apagando inutilmente o fogo, ateado nas suas roupas, pelo azeite inflamado. As matas de tojos sacudiram-se violentamente enquanto Jamie se lançava em costa abaixo, desaparecendo da minha vista. Jamie! Incentivado pelo meu grito, o jovem Ian atirou-se a mim com mais força e afastou-me da escarpa, quase de rastos. Vamos, tia, estarão aqui não tarda. Era certo. Já se ouviam as vozes que se aproximavam da praia. Os homens começavam a trepar as rochas. Levantei a minha saia e comecei a correr, seguindo o rapaz tão rápido quanto pude, por entre as penosas ervas da escarpa. Ignorava para onde íamos, mas o jovem Ian parecia saber. Tirava o casaco e eu conseguia vislumbrar o branco da sua camisa flutuando como um fantasma. Onde estamos? Ofeguei quando abrandámos a marcha na beira de um riacho. Ali adiante fica o caminho para a Arbroath, explicou. Respirava com dificuldade e tinha uma mancha de lodo na camisa. Depois disso, o trilho será mais fácil. Está bem, tia. Quer que a carregue? Recusei cortesmente o seu galante oferecimento, sabendo que pesava tanto quanto ele. Depois de tirar os sapatos e as meias, atravessei o riacho com a água pelos joelhos. O lodo gelado escorria-me por entre os dedos dos pés. Ao sair, tremendo compulsivamente, aceitei o casaco que Ian me oferecia, excitado como estava, não necessitava dele. Eu tremia tanto por causa da água fria e do vento frio de novembro, como por recear o que estava a acontecer atrás de nós. Emergimos na estrada, ofegantes, e com o vento frio a fustigar-nos o rosto. Logo, o meu nariz e os meus lábios ficaram dormentes. Mas esse vento traria até nós as vozes das pessoas, mesmo antes de darmos de caras com elas. Algum sinal da escarpa? Perguntou uma grave voz masculina. Ian deteve-se tão bruscamente que choquei contra ele. Ainda não, foi a resposta. Acho que ouvi uns gritos por aquele lado. Mas logo o vento mudou. Então sobe outra vez à árvore, idiota, disse a primeira voz com impaciência. Se esses filhos da puta escaparem da praia, iremos apanhá-los aqui. É melhor que a recompensa seja para nós e não para esses vermes da costa. Faz frio, disse a segunda voz. Aqui o campo é aberto. O vento rói-nos os ossos. Quem dera tivéssemos ficado com o plantão da abadia. Ao menos aí estaríamos abrigados. O jovem Ian apertava-me o braço com tanta força que ia deixar-me hematomas. Tentei puxar para me libertar, mas ele não fez caso disso. Sim, mas teríamos menos possibilidades de apanhar o tubarão, replicou a primeira voz. Ah, o que eu não faria com 50 libras. Está bem, disse a segunda voz resignada. Mas não sei como vamos ver o seu cabelo ruivo nesta escuridão. Basta derrubá-lo, Oki. Depois teremos tempo de mirar a sua cabeça. Por fim, os meus puxões conseguiram tirar o jovem Ian do transe e ele seguiu-me até à beira do caminho por entre o matagal. A que se referiam com esse plantão na abadia? Perguntei, quando me pareceu que os guardas não nos podiam ouvir. Sabes de alguma coisa? Creio que sim, tia. Tem de ser a abadia de Arbroath. Era o ponto de encontro, não é verdade? Que ponto de encontro? Só sei que algo correu mal, explicou ele. Então, cada um terá de se safar como puder. E encontraste com os demais na abadia, enquanto o perigo não passar. Bem, as coisas não podiam ter corrido pior, observei. O que foi que gritou o teu tio quando apareceram os oficiais da alfândega? Disse, para cima, rapazes, pela escarpa e depressa. Um bom conselho, reconheci secamente. Mas se o seguiram, a maioria deve ter escapado. Exceto o tio Jamie e o senhor Willoughby. O jovem Ian passou nervosamente a mão pelo cabelo, fazendo-me pensar em Jamie. Sim, Respirei fundo. Bem, por agora não há nada que possamos fazer por eles. Os outros mudaram, quero dizer, se vão até à abadia. Sim, interrompeu-me. Isso é o que eu estou a tentar decidir. Devo fazer o que disse o tio Jamie e levá-la a Lallybroch? Ou tentar chegar à abadia para avisar os demais? Vai para a abadia, disse eu, tão rápido quanto possas. Sim, mas não me agrada deixá-la aqui sozinha, tia. E o tio Jamie disse: há um tempo para obedecer às ordens, jovem Ian, e um tempo para pensar por nós próprios, disse eu com firmeza, ignorando que na realidade era eu quem estava a pensar por ele. Esse caminho leva à abadia? Sim, fica apenas a 2 quilómetros. Já saltitava sobre a ponta dos pés, desejoso de partir. Bom, vai até à abadia por um atalho. Eu irei por este caminho e tratarei de distrair os polícias até teres passado. Partirei dali. Ah, espera, é melhor que ponhas o casaco. Desprendi-me dele de má vontade e estendi o braço para o reter um momento mais. Ian? Sim? Cuidado. Seguindo o impulso, estiquei-me para lhe dar um beijo na face fria. Arqueou as sobrancelhas, surpreendido, mas sorriu. Por fim, num segundo, desapareceu. Um ramo de amieiro voltou ao seu lugar, atrás dele. Perguntava-me se seria melhor fazer ruído. De contrário, poderiam atacar-me, sem aviso prévio. Uma vez que os homens, ao ouvir os meus passos, poderiam tomar-me por uma contrabandista em fuga. Por outro lado, se caminhasse tranquila e alegremente, para demonstrar que era uma mulher inofensiva, poderiam permanecer ocultos para não denunciar a sua presença. E o que eu desejava era justamente que denunciassem a sua presença. Inclinei-me para agarrar numa pedra do chão. De seguida, sentindo mais frio do que nunca, saí ao caminho e prossegui sem dizer nada. Capítulo 31. Lua de contrabandistas. O vento mantinha as árvores e os arbustos em constante agitação, dissimulando o ruído dos meus passos no caminho e também os de qualquer um que me pudesse estar a espiar. Nessa noite, a uma quinzena do dia de Todos os Santos, era fácil acreditar em espíritos malignos. Não foi um espírito que me agarrou subitamente por trás, pressionando uma mão contra a minha boca. Se não estivesse preparada para tal eventualidade, teria desmaiado de susto. Ainda assim, o meu coração disparou e debati-me nos braços do meu captor. Tinha-me agarrado pela esquerda, segurando-me o braço contra as costas, mas deixara-me o braço direito livre. Finquei-lhe o salto do meu sapato na rótula e, de imediato, aproveitando o momentâneo cambalear, lancei um golpe para trás, batendo-lhe na cabeça com a pedra que levava na mão. Foi só de raspão, mas com força suficiente para lhe arrancar um rugido de surpresa e obrigá-lo a afrouxar a pressão. Esperneei e lutei. No momento em que ele retirava a mão da minha boca, cravei-lhe os dentes num dedo com tanta força quanto a pude. Não sei se os meus maxilares eram tão poderosos como dizem os textos de anatomia, mas estavam sem dúvida a provocar o devido efeito. O meu atacante agitava-se freneticamente tentando libertar o dedo. Assim foi forçado a afrouxar a pressão e a baixar-me. Quando toquei no chão com os pés, deixei de o morder e apliquei-lhe uma boa joelhada nos testículos, com toda a potência que me permitiam as saias. Esse tipo de golpe é supervalorizado como método defensivo. Isto é, produz resultados espetaculares, por certo. Mas movimentar-me para fixar o alvo era mais difícil do que se poderia pensar, sobretudo quando se vestem saias volumosas. Além disso, os homens protegem zelosamente esses apêndices e estão alerta a qualquer ataque que se atente contra eles. No entanto, neste caso, o meu atacante estava com a guarda em baixo e as pernas bem abertas para não perder o equilíbrio. Acertei-lhe em cheio. Emitiu um som horrível, como um coelho estrangulado, enquanto se dobrava em dois. És tu, Sassenach! As palavras foram um sussurro na escuridão à minha esquerda. Pulei como uma gazela assustada, lançando um involuntário grito. Pela segunda vez, uma mão tapou-me a boca. Por Deus, Sassenach! Murmurou Jaime ao meu ouvido. Sou eu! Eu sei! Disse eu entre dentes, quando me soltou. Mas quem é que me agarrou? O Fergus, suponho? És tu, Fergus! Depois de obter uma espécie de ruído estrangulado em jeito de resposta, Jaime agachou-se para pôr de pé a segunda silhueta. Não fales, sussurrei. Mais adiante há polícias. Ah, sim? Perguntou Jaime em tom natural. Não parecem muito curiosos pelo ruído que fazemos. Depois de uma pausa, pôs-me uma mão no braço e gritou para a noite. MacLeod, Rayburn. Sim, Roy, respondeu uma voz, um pouco irritada de entre o matagal. Aqui estamos. Ind também. E o Meldrum, certo? Sim, estou aqui. Arrastando os pés, falando baixinho, surgiram outras figuras de entre os arbustos. 4, 5, 6, contou Jaime. Onde estão o Hayes e o Gordon? Vi que o Hayes fez a água, informou um deles. Deve ter dado uma volta maior. Suponho que o Gordon e o Kennedy fizeram o mesmo. Não percebi se foram capturados ou não. Alegro-me em saber, disse Jaime. Bem, Sassenach, falavas de uns polícias? Como o Hawkey e o colega não apareciam, começava a sentir-me idiota. Mas relatei o que Ian e eu tínhamos escutado. Sim, Jaime parecia interessado. Podes manter-te de pé, Fergus? Sim, valente. Bem, convém ir dar uma olhadela. Meldrum, tens uma pederneira? Poucos segundos depois, levando uma pequena tocha que lutava por se manter acesa, caminhou para baixo, até se perder para lá da curva. Os contrabandistas e eu esperámos num silêncio tenso, prontos para fugir para longe ou ir em seu socorro. Mas não havia sinais de emboscada. Depois de um tempo que nos pareceu eterno, a voz de Jaime chegou a flutuar pelo caminho. Podem vir, disse com serenidade. Estava no meio do caminho junto de um grande amieiro. Por trás do seu ombro esquerdo via-se um outro rosto, suspenso no ar, mal iluminado. Uma expressão horrível, rígida, obscura à luz da tocha, com os olhos exorbitados e a língua pendente. O cabelo, loiro como palha seca, agitava-se ao vento. Tive de abafar um grito. Tinhas razão, Sassenach, disse Jaime. Havia um polícia. Atirou ao solo algo que aterrou com um ruído seco. Uma credencial. Chamava-se Thomas Hawkey. Alguém o conhece? Tal como está agora, não, murmurou uma voz nas minhas costas. Nem a própria mãe o reconheceria. Houve um murmúrio geral de negativas e um nervoso arrastar de pés. Pelos vistos, todos tinham tanta vontade quanto eu de abandonar aquele lugar. Céus! Murmurou Fergus, contemplando o enforcado. Quem terá feito isto? Eu, pelo menos, será o que dirão, não é? Jaime deu uma olhadela em redor. Não vamos perder mais tempo. E o Ian? Perguntei, lembrando-me subitamente do rapaz. Ele foi até à abadia para vos pôr de sobreaviso. Ah, sim? A voz de Jaime soou mais áspera. Venho de lá e não me cruzei com ele. Por onde foi ele, Sassenach? Por ali, apontei. Fergus emitiu um som que poderia ser uma risada. A abadia fica na direção contrária, explicou Jaime divertido. Vamos, Encontrá-lo-emos quando se der conta do erro e voltar para trás. Esperem, pediu Fergus, levantando uma mão. Por entre o matagal, ouviu-se um cauteloso restolhar de folhas e depois a voz do jovem Ian. Tio Jamie? Sim, Ian, disse o tio secamente. Sou eu. Vi a luz e regressei para ver se a tia Claire estava bem. Não devia estar aqui com essa tocha, tio. Há polícias a rondar. Jamie rodeou-lhe os ombros com um braço para lhe dar a volta antes que pudesse ver o corpo do enforcado no chão. Não te preocupes, Ian, disse sem se alterar. Já se foram. E passou a tocha pela erva molhada, onde o fogo se extinguiu com um sussurro. Vamos, disse serenamente na escuridão. O Sr. Willoughby está logo ali com os cavalos. Ao amanhecer estaremos nas terras altas.